feliz sábado a todos. Feliz sábado. E vamos abrir a Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 4. Nós conversamos uma semana toda sobre o conceito de pecado e hoje a gente vai conversar sobre o texto que a gente mais usa para falar de pecado. E hoje o título da minha mensagem é Pecado como Transgressão. E assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Vamos orar. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração neste sábado, em nome de Jesus. Amém. 1 João 3, verso 4, a Bíblia diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nessa semana, nós conversamos extensamente sobre o conceito de pecado. Pecado como rebelião, pecado como herança, pecado como uma lei na nossa natureza, pecado como um estado ou uma condição, pecado como um conceito relativo, pecado como uma deficiência inevitável. E hoje a gente vai conversar sobre pecado como desobediência ou transgressão. Essa ênfase de que a lei de Deus define o que é pecado, ela não pertence somente ao livro de 1 João. Vamos voltar para Romanos capítulo 7. A carta aos Romanos foi uma carta muito importante para a gente essa semana. Talvez a carta que contenha o conceito mais radical de pecado de todo o Novo Testamento. E Romanos capítulo 7, versos 7 e 8, trazem algumas verdades importantes sobre o conceito de pecado. Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo começa dizendo que a lei de Deus não é pecado, conquanto o conceito da lei de Deus esteja relacionado com o conceito de pecado. Mas ele diz algo interessante: eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. E, de fato, a gente só conhece o conceito de pecado por intermédio da lei de Deus. Por que que a gente sabe que o que Adão e Eva fizeram foi pecado? Porque Deus tinha dado uma lei. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles desobedecem, a gente entende que existe uma transgressão do que Deus disse. E o que Deus disse é lei. Deus não diz as coisas à toa. Quando ele diz, amem uns aos outros, e a gente desobedece, é transgressão da sua lei, da sua palavra. E a gente não conhece o pecado se o pecado não estivesse em função da lei. Se Deus não tivesse dito nada, nada seria pecado. Tudo seria permitido. Só que o que acontece? Por que que então Deus dá uma lei? Porque ele dá vida a todos e ele quer felicidade a todos. Então ele dá uma lei para regulamentar a vida de todo mundo. Então ele diz, não roube. Por quê? Porque o seu vizinho não quer que você roube ele e você não quer que o seu vizinho roube você. Então para você e o seu vizinho viverem em harmonia, Deus dá uma lei, não furtarás. Agora, Adão pecou, transmitiu uma natureza pecaminosa para os seus filhos e quando a gente encontra com a lei de Deus, ao invés da gente renunciar aos nossos pecados, parece que o pecado é mais forte e usa a própria lei para despertar a concupiscência. Olha que ideia interessante. O ser humano gosta de fazer o que não pode fazer. É impressionante. Quando a gente diz assim, crianças, fiquem quietas, elas ficam morrendo de vontade de levantar e sair correndo e pular e gritar. Porque não importa o que a gente diz. O que a gente diz é usado. Mas por que eu não posso levantar e sair correndo? Eu quero levantar e sair correndo. É uma coisa que desperta no ser humano a vontade de fazer. Gente, não pode viver em imoralidade sexual. Ah, mas o que é imoralidade sexual? Eu quero fazer isso aí, eu quero ver. É, deve ser gostoso, deve ser prazeroso e desperta isso na pessoa. E Paulo apresenta esse processo, que através da lei, o pecado desperta em nós concupiscências. Esse é um conceito, assim, bem complicado de pecado. Inclusive, em Romanos 7, aparentemente o pecado é um poder externo personificado que toma decisões. Ele tomou ocasião pelo mandamento e o pecado despertou em mim concupiscência. Como o pecado é uma coisa externa a você, que desperta em você as coisas erradas. Esse próprio conceito já indica que pecado ser transgressão da lei não necessariamente significa que você é o agente da transgressão da lei. Em certo sentido, você também pode ser a vítima dessa transgressão, desse espírito, dessa doença que é o pecado que se manifesta na carne humana. Agora, Paulo diz, sem lei, o pecado está morto. A lei de Deus é eterna. Ela não foi abolida, ela não foi revogada. Portanto, enquanto a lei de Deus existir, toda transgressão, mesmo que seja mínima, será pecado. Sem lei não tem pecado. Enquanto houver a lei, a mínima transgressão dessa lei será pecado. Isso é importante. Interessante a gente perceber que essa ideia da relação entre a lei e o pecado, ela também está descrita em Romanos capítulo 5. Dá uma olhadinha no verso 13. Aí Paulo escreve assim, olha. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Esse é um texto bastante interessante. Ele afirma ao mesmo tempo que havia pecado no mundo antes do regime da lei, mas ao mesmo tempo ele diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Sob esses fundamentos dos versos que eu li para vocês, alguns desejam negar a realidade do pecado em sentido universal por causa dessa relação entre o pecado e a lei e do pecado como transgressão. Então olha só, transgressão é uma palavra que transmite a ideia de um ato deliberado e consciente, semelhante ao ato praticado por Adão e Eva. Deus deu uma lei, não pode comer essa fruta. Eles eram conscientes, eles eram adultos, eles eram responsáveis e eles decidem transgredir, então eles transgridem. A transgressão, ela transmite essa ideia, pecado é algo que eu faço porque eu quero fazer. Interessante. Muitas pessoas dizem que o pecado é somente transgressão. Que o pecado é sinônimo de transgressão. Que você quer fazer, que você faz mesmo conhecendo a lei de Deus de forma consciente e etc. Agora olha só, de fato, existe esse tipo de pecado. Eu sei que mentir é errado, mas eu não tô nem aí, eu quero mentir, mesmo conhecendo a lei de Deus, eu vou lá e minto. Isso é pecado. E esse tipo de pecado existe. Agora, entenda uma coisa de uma vez por todas. Esse não é o único tipo de pecado que existe na vida humana. Esse é um tipo de pecado, não é o único tipo de pecado. E eu queria mostrar isso para vocês na Bíblia. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Volta um pouquinho aí, nós estamos no capítulo 5, vamos voltar para o capítulo 1, versos 14 a 16. Alguns tentam dizer que a gente só tem pecado depois que a gente conhece a lei e decide transgredir a lei. Isso cria uma implicação. Enquanto a gente não conhece a lei, não pode existir nenhum pecado. O problema é definir quem conhece a lei e quem não conhece. Porque se a gente estabelecer que alguém não conhece a lei de forma nenhuma, de fato, essa pessoa, mesmo que ela mentir, matar, roubar, ela não tem pecado. Mas Romanos 1 vai nos ajudar a entender uma coisa, olha só. Ou melhor, Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. Então a Bíblia diz assim. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Sabe que a palavra de Deus, ela é complicada. E a gente tem que cavucar nela para descobrir a verdade. No livro de Efésios, a gente leu essa semana, Paulo fala que todos, em algum momento da sua vida, eram filhos da desobediência, filhos da ira por natureza. Agora, Paulo está falando de um contraste entre pagãos e israelitas. Tem o pagão que não conhece os 10 mandamentos, não conhece a Bíblia, não conhece nada, mas eles, por natureza, obedecem à lei que está gravada na sua mente, no seu coração, e eles servem de lei para eles mesmos. A gente pode ter um pouco de dificuldade com explicar isso, mas essa não é uma dificuldade insuperável. Perceba o seguinte, Paulo fala em Efésios, então nós éramos, todos nós andamos, como os outros, por natureza, filhos da ira de Deus. Esses pagãos, do qual Paulo fala em Romanos 2, tinham a mesma natureza. Adão pecou e eles foram feitos pecadores. Eles eram pecadores pessoalmente porque todos pecaram. Então não existe essa ideia, porque eles eram pagãos, eles não eram pecadores. Porém, acontece uma coisa. O pecado não é a única verdade da vida humana. Existe a verdade da graça, da lei de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, mesmo entre aqueles que não conheceram a própria Bíblia escrita. Pensa no seguinte, eu sou um índio, vivendo 2000 anos antes de Cristo. Eu não tenho nenhuma Bíblia, eu não tenho nenhuma cópia dos 10 mandamentos. E eu tenho pecado, eu sou pecador. Só que acontece o seguinte, eu tenho pecado em mim e eu percebo pecado nas tribos com as quais eu convivo. E às vezes, um índio de uma tribo vai até outro e espanca o outro até a morte. É uma coisa pesada que está acontecendo. Eles não têm cópia dos 10 mandamentos. Esse camarada que está matando o outro, ele está pecando, mesmo que ele não conheça a letra dos 10 mandamentos. Porém, tem um índio que está vendo isso e a natureza dele repulsa a violência. Porque a violência é uma coisa pesada. É uma coisa que carrega um espírito ruim. E não é todo mundo que gosta da violência. Algumas pessoas não gostam da violência. Tá entendendo? Por quê? É porque elas não têm nenhum pecado de forma absoluta. Não. É porque esse pecado elas não têm. E aí você pode entender que no fim de tudo, mesmo sem a Bíblia, você pode ter tido povos que não gostavam de desonestidade, de mentira, de roubo, de adultério, de assassinato, mesmo sem conhecerem a lei escrita, a revelação, os 10 mandamentos. Isso mostra que Deus age pelo Espírito Santo, mesmo em meio a grupos de pessoas que não tiveram acesso à Bíblia. E que a salvação que Jesus comprou também pode alcançar eles, se eles forem fiéis à lei da consciência deles, que o Espírito Santo colocou. Isso não nega que eles tinham natureza pecaminosa, que eles também pecavam, todos pecaram. Eles também viveram uma vida carente da glória de Deus. Mas assim como nós, que somos pecadores, recuamos da violência, da mentira, da imoralidade, disso e daquilo, eles também faziam. Mesmo sem terem acesso à lei escrita e à revelação especial. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, esse primeiro ponto mostra que não tem ninguém que não tenha a lei, porque você tem consciência. E o pecado age na consciência para corromper a sua consciência. Para você fazer o que você sabe que é errado em nome de algum tipo de prazer ou benefício egoísta. O cara que está matando o outro com soco, paulada, pedrada, ele sabe que aquilo é errado. Mas ele acha que ele tem algum benefício ao fazer aquilo. Quem sabe ele vai ganhar a terra que é do outro, ele vai ganhar a mulher que é do outro. Então ele violenta a consciência dele para matar o outro, para poder ter o que o outro tem. É uma coisa pesada. Entende como é? Não é que o assassino, ah, porque ele não conhecia os 10 mandamentos, ele não tem pecado. Não. Ele está corrompendo a lei da consciência. Porque ele não gostaria que fizessem aquilo para ele. E ele está fazendo aquilo para o outro. Então o pecado é uma coisa que corrompe o íntimo da alma humana. Não é uma brincadeira, ok? Então, a pessoa que nunca conheceu os 10 mandamentos, não tem lei? Claro que tem. A lei que o Espírito Santo coloca na consciência. E mesmo diante dessa lei, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo ponto. A Bíblia fala de pecado por ignorância. E pecar por ignorância é uma ideia um pouco complicada quando a gente fala de transgressão. Pensem em Adão e Eva, eles pecaram sabendo que estavam pecando. Agora, pecado por ignorância é um tipo de pecado diferente. É errado mesmo que você não saiba que é errado e gera culpa e necessita de expiação. Você tem a ideia de pecado por ignorância em Levítico 4, em Levítico 5, em Levítico 22, em Números 15, em Ezequiel 45, em Atos capítulo 3. Antigo e Novo Testamento, falando dessa ideia, pecado por ignorância. O livro de Atos capítulo 17 chega a dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos que se arrependam. Então olha só. Se o pecado por ignorância não fosse pecado, o que, que Deus faria? Gente, cheguei aqui no meio dos índios para pregar. Os índios são assassinos, mentirosos, adúlteros, ladrões, fazem tudo errado. Aí eu digo para o índio assim, índio, é o seguinte, tudo isso que vocês estão fazendo é pecado pela lei de Deus, mas Deus não levou isso em conta, então não precisa se arrepender. Basta que a partir daqui para frente vocês não mais façam isso que vocês estão fazendo. Se vocês fizerem isso de novo, aí vocês têm que se arrepender. Se não, não precisa se arrepender. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Eles fizeram por ignorância, mas quando a mensagem chega para eles dizem, se arrependam disso que vocês fizeram, mesmo que vocês estavam em ignorância. Porque isso era pecado. É o pecado por ignorância. Ok? Terceira questão. O conceito de pecado em Romanos 7, versos 14 a 25, é um conceito diferente desse conceito de pecado como transgressão. Que eu faço porque eu quero fazer. Paulo diz, o mal que eu não quero, esse faço. Não é um conceito de pecado como uma transgressão deliberada, que eu faço porque eu quero fazer, porque eu não me submeto à lei de Deus, porque eu odeio a Deus. É um pecado mais forte do que você. E nesse sentido, não é você que faz o pecado, é o pecado que faz você. É diferente. Quarta questão. Esse conceito de pecado, na nossa concepção, no ventre, no nascimento, ou na primeira infância, ou antes da conversão verdadeira, ela também é uma noção um pouco mais profunda do que simplesmente transgressão da lei. O bebê, o feto, a criancinha tem pecado contra a lei de Deus. Agora, qual que é o nível da consciência que ela tem para que ela possa transgredir de forma deliberada e voluntária? É uma questão complicada, mas também não é uma noção simples de transgressão da lei. Tudo isso destrói a noção simplista de pecado, transgressão da lei consciente e voluntária. Mas, diante disso, todo esse conceito de pecado que a gente conversou essa semana, ele tenta fazer uma última tentativa de se salvar, e é apelar para os escritos de Ellen White. Eles tentam agora pegar o conceito de pecado através de uma lente. E essa lente não é a Bíblia, é os escritos de Ellen White. Ellen White tem algumas citações que dizem assim, nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus, transgressão da lei. O Grande Conflito, página 493. Outra citação, o apóstolo dá a verdadeira definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei, no deserto da tentação, página 90. Outra citação. A clara definição de pecado como transgressão da lei, que é o grande padrão divino de virtude e santidade. Olhando para o alto, página 365. Mais uma citação. Os que pisam a pés a lei de Deus fazem a obra do grande enganador, pois rejeitam a única norma pela qual podem definir o pecado. E com isso, impressionar a consciência do transgressor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 219. E a última citação. Pois bem, precisamos compreender o que é pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Fé e Obras, página 56. Esse grupo de citações que eu li para vocês qualifica a definição de pecado como transgressão da lei de Deus em três formas. Ela diz, a verdadeira definição, ela diz a clara definição e ela diz a única definição. Ellen White falando. Em especial, esse adjetivo final, única, é o que tem suscitado o maior interesse e a maior controvérsia. Os perfeccionistas se apegam à palavra única e interpretam essa palavra assim. Se temos uma única definição, qualquer outra definição é falsa, é excluída, é mentirosa, é satânica e etc. Ou seja, com base em Ellen White, os perfeccionistas pretendem ignorar os conceitos de pecado descritos nessa igreja essa semana. Porque eles leem Ellen White. Ellen White diz que a única definição é transgressão da lei. Em especial os conceitos de pecado, como deficiência inevitável, conceito relativo, estado ou condição, uma lei na natureza humana ou uma herança. Especialmente esse tipo de conceito de pecado deve ser rejeitado em troca da única definição que é transgressão da lei. Interessante o argumento. Eles fazem tudo isso em nome dessa única definição, segundo Ellen White. Essa visão perfeccionista, ela tem 1 milhão de falhas e problemas. Mas eu vou falar para vocês os mais importantes, para vocês entenderem essa questão. Se você enfatiza a palavra único em Ellen White e interpreta essa palavra como excluindo qualquer outro conceito de pecado na própria Bíblia, você está criando um padrão fora da Bíblia para julgar a definição de pecado. Tu não está definindo o pecado a partir da Bíblia. Você está definindo o pecado a partir de Ellen White. E isso é um problema muito sério. Ellen White nunca pretendeu substituir a Bíblia. Nunca. Nem criar um cânon dentro do cânon, ou seja, dizer que esse texto de 1 João é mais importante do que todos os outros textos. Esse de 1 João é inspirado, os outros não são inspirados. Ela nunca pretendeu falar isso. Como é que eu sei disso? Ellen White faz o uso extenso de textos bíblicos que tem outras definições de pecado diferentes do conceito de transgressão da lei, mostrando que ela considerava todos esses textos como palavra de Deus. Por exemplo, no livro Grande Conflito, página 438, Ellen White cita Romanos 14, verso 23. Tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23 diz que o pecado é transgressão da lei? Não. Diz que tudo que não provém da fé é pecado. Ellen White usa esse verso. Ela não está escondendo esse verso de ninguém, querendo dizer, não, olha, Romanos 14 não é bem verdade. A única definição é 1 João 3,4. Não é isso que ela está fazendo. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 213, cita Romanos 7, verso 11, que diz assim, o pecado me enganou e me matou. É aquilo que eu digo. Não é só você que faz o pecado, é o pecado que faz você. É ele que te engana, é ele que te mata. Ele é mais forte do que você. Ellen White cita esse texto, mostrando que esse é um conceito de pecado, válido, está na Bíblia. Ela não tem nada que dizer o contrário disso. E se ela dissesse isso, ela estaria errada e não a palavra de Deus? O que mais? Ellen White fala de pecado por ignorância. Em Primeiros Escritos, página 254, em Profetas e Reis, página 623. Ou seja, Ellen White não está escondendo o conceito de pecado de ninguém. Pecado por ignorância, pecado como falta de fé. Inclusive, Ellen White cita, em Profetas e Reis, página 42, o texto bíblico que diz, não há homem que não peque. 2 Crônicas 6, verso 36. Ela não esconde esses textos na sua obra, mostrando que ela considera todos esses textos verdadeiros, bíblicos, como conceito de pecado. Segunda coisa, as definições de pecado pregadas essa semana nessa igreja têm fundamento claro e sólido na própria Bíblia e também nos escritos de Ellen White. É Ellen White que fala de deficiência inevitável. É ela que fala de um estado de pecado. É ela que fala do pecado como uma herança, como algo na nossa natureza que nos incapacita de obedecermos perfeitamente uma lei santa. É ela que diz tudo isso, não sou eu. Não estou inventando nada disso. Isso apenas comprova as próprias verdades bíblicas que nós também apresentamos aqui de forma clara, de forma extensa. Está entendendo a questão? Terceira coisa, a palavra única nos textos citados de Ellen White implica em qualidade, não em quantidade, da mesma forma que algumas passagens bíblicas. Não sei se vocês têm esse conceito claro na mente de vocês. Única pode não ser um, pode significar especial. Abre a Bíblia em Gênesis 22. Vou mostrar isso para vocês a partir da Bíblia. Gênesis 22, verso 2. Dá uma olhadinha nisso aí. Olha só. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isaque é o quê? Único filho. Volta para Gênesis capítulo 16, versos 15 e 16. Dá uma olhada nisso aí. Olha o que a Bíblia diz. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora vai para frente, Gênesis 25, verso 9. Olha o que a Bíblia diz. Sepultaram Abraão, Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Vocês estão percebendo a questão aqui? A Bíblia diz que Isaque era o único filho de Abraão, porém, Abraão tinha um filho mais velho do que Isaque, que chamava Ismael, e lá quando Abraão morre, Isaque e Ismael juntos estão enterrando Abraão. Quer dizer o seguinte, quando a Bíblia diz que Isaque era o único filho de Abraão, ela está dizendo assim, Isaque é o filho da promessa, ele é o filho especial. Não está negando a existência de um outro filho, que ele tinha, que a própria Bíblia declara. Esse é o meu filho único, ele é especial, ele é o único que Deus me deu como fruto da promessa. Único em sentido de qualidade, não em sentido de quantidade. Esse é o pensamento bíblico. Olha só, meus queridos. Isaque ser o único não significa um numeral, um, que exclui todos os outros, mas indica a sua qualidade. Único, especial, sem negar a existência de Ismael. Ellen White também usa a palavra único, não em sentido de quantidade, que exclui os outros. Olha só o que Ellen White diz. Se os mestres da verdade assumirem a obra claramente delineada nas Escrituras, os pés de muitos serão firmemente plantados sobre a plataforma da verdade eterna. Olhando para o alto, página 80. Presta atenção. Se os mestres da verdade, os anciãos, os líderes, os membros da igreja, se esses mestres da verdade assumirem a obra da Bíblia, pregarem, amarem, perdoarem, anunciarem o Evangelho, muitas pessoas vão se firmar na verdade. Existem mestres da verdade no plural. Várias pessoas a quem Deus concedeu a verdade que estão aptas a ensinar a verdade. É o mestre da verdade. É o pastor, é o ancião, é o membro, é todos vocês que conhecem a verdade, estão aptos a ensinar a verdade. Daí Ellen White diz assim, o Espírito da verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Caminho a Cristo, página 91, Fundamentos de Educação Cristã, página 174. Ela fala em um texto de mestres na verdade no plural, e depois diz, um único mestre eficaz da verdade. Único mestre da verdade. Entende a questão? O Espírito Santo é único, está acima de todos, é especial. Nesse sentido, ele é o único mestre da verdade. Mas isso não nega o fato. Esse Espírito Santo me dá sabedoria e me torna um mestre da verdade. Esse Espírito Santo torna você uma pessoa com sabedoria e te torna uma mestre da verdade. E cada um por nós. É igual a Bíblia diz, a ninguém na terra chamareis de pai, porque só um é o pai. Ah, então eu não posso chamar meu pai de pai. Tem que entender que o pai do céu é especial, é o verdadeiro pai, é singular em sentido de qualidade. Não está negando que você pode chamar o seu paizinho de pai, o pai da terra. É simples. O que mais? Ellen White diz assim, a vida de Deus na alma, eis a única esperança do homem. Conselho sobre Saúde, página 29. Aí ela diz assim, a graça de Jesus Cristo é nossa única esperança. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 351. O que é a única esperança? É a vida de Deus na alma. Aí depois, é a graça de Jesus Cristo. É a única esperança de salvação. Aí ela diz assim, olha, nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição da vontade de Deus. Conselho sobre regime alimentar, página 152. No outro texto ela diz, olha tão somente para Jesus, esta é a tua única esperança de alcançar a vida eterna. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 412. Nossa única esperança de ter a vida eterna é manter os nossos apetites e paixões sob o controle de Deus. Por nós mesmos a gente peca, a gente faz coisa errada. Aí para outra pessoa ela diz assim, olha só para Jesus. Olhar para Jesus é a única esperança para a vida eterna, da tua vida eterna, do teu marido e etc. Ela usa a palavra única, mas ela usa várias definições. Uma hora a única esperança é olhar para Jesus, outra hora a única esperança é manter os apetites em sujeição a Deus, outra hora a única esperança é a graça, outra hora a única esperança é a vida de Deus na nossa alma. Então a palavra única não pode ser usada como significando um em detrimento e exclusão de todas as outras. Senão, a graça de Deus ser a nossa única esperança deve excluir que a vida de Deus na alma também é a nossa esperança, e etc. Agora é o seguinte, única significa, então, nesses casos, especial, sem excluir as outras. Mas o que quer dizer o uso da expressão única definição bíblica de pecado, como transgressão da lei? Olha só, o mundo cristão, de forma geral, não sabe definir pecado, sob o fundamento da lei de Deus. Pergunta para um católico o que é pecado. Pergunta para um evangélico o que é pecado. Cada um vai dar uma resposta diferente. Ah, pecado é uma coisa errada. Ah, mas o que é errado? Ah, errado é o que o pastor diz que é errado. Errado é o que o padre diz que é errado. Mas não tem padrão, não tem fundamento. Agora, a palavra de Deus apresenta uma verdade. Quem define o que é pecado é a lei de Deus. Se Deus falou para não mentir, mentir é pecado. Ah, mas eu não concordo. O problema é seu se não concordo. E daí? É igual eu pegar o meu carro e andar 150 por hora. Eu passo num radar, levo uma multa. Eu vou lá e digo assim, eu não concordo. Não, o problema é seu, você vai ter que pagar a multa. Por quê? Porque aqui tem uma lei. E aqui na nossa lei, na estrada você tem que andar 80 por hora. Não está preocupado se você concorda ou não concorda. O que importa é a lei. É a lei que define o padrão. E a lei de Deus é o que define o padrão para o que é pecado. E isso o mundo evangélico em geral e católico geral perdeu. É por isso que você tem evangélico e católico que trabalha no sábado e não acha que isso é pecado. Por quê? Porque não conhece a lei de Deus. Não define o pecado em função da lei de Deus. E agora vivem em transgressão, não entendem o que é pecado. Mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas que são muito importantes para terminar essa semana. Quando a gente esquece a lei de Deus, o conceito de pecado fica assim vago. Cada um define o que quiser. Pecado é ouvir rock, pecado é usar saia abaixo do joelho, acima do joelho, pecado é usar maquiagem, pecado é ver futebol, pecado é ver televisão, pecado é ver novela, pecado é isso ou aquilo. Tá entendendo a questão? Cada um define pecado da sua própria forma. Isso torna o conceito de pecado vago. Cada um define o que quiser. Essa definição vaga abre espaço para transgressão. E esse quadro justifica a ênfase de Ellen White. Olha, gente, A única definição bíblica de pecado é transgressão da lei. Vocês têm que olhar para a lei para vocês entenderem o que é pecado. Para vocês entenderem por que Jesus morreu por você. Por que você precisa ser salvo. Se você define pecado assim, pecado é só matar. Eu não sou pecador, nunca matei ninguém. Eu não preciso de Jesus, então. Porque eu defini pecado de uma forma pequenininha. Agora, essa não é a definição bíblica de pecado. No fim, todas as definições de pecado que eu trouxe para você essa semana estão definidas em função da lei de Deus. Mesmo que cada uma se manifeste de forma diferente. Pensa assim, pecado como rebelião. É uma rebelião contra a lei de Deus. Pecado como uma herança. Nós herdamos uma natureza que transgride a lei de Deus. Pecado como um estado. É um estado abaixo do padrão da lei de Deus. Todas essas ideias estão definidas em função da lei de Deus. Portanto, o conceito de pecado como transgressão da lei é um conceito muito importante na Bíblia. E Ellen White diz isso. Sem negar que existem outras nuances também dentro do conceito. Agora, eu queria ensinar para vocês uma coisa que eu quero que vocês nunca mais esqueçam na vida de vocês. 1 João 3,4 diz assim, o pecado é a transgressão da lei. Romanos 13, verso 10 diz assim, o cumprimento da lei é o amor. O que é o pecado? Transgressão da lei. O que é o amor? Cumprimento da lei. Prestem atenção. Pecar é fazer errado diante da lei. Amar é fazer o que é correto diante da lei de Deus. Essa verdade bíblica, ela mostra pra gente algumas coisas importantes. Por um lado, o pecado é a transgressão deliberada, consciente e voluntária da lei de Deus. É quando a gente sabe que não pode fazer, pela lei de Deus a gente faz, a gente quer fazer, a gente não está nem aí. Isso é transgressão, é pecado. Só que tem um outro lado. Por outro lado, o pecado também é essa imperfeição no amor que a gente tem. Não é porque a gente não quer amar, ou porque a gente não quer ser fiel, ou porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. É porque a gente não consegue. Nós não gostaríamos de amar todas as pessoas? Nunca perder a paciência, nunca ficar irritado, nunca ficar bravo, nunca falar uma bobagem, nunca pensar uma bobagem. Mas nós somos imperfeitos, a gente não consegue. Isso também é pecado, porque cumprir a lei é o amor. E se eu falho em amar, isso é pecado. Mesmo sem querer, mesmo contra a minha vontade. E agora, o conceito de pecado fica mais claro. Por um lado, o pecado é a negligência de obedecer à lei de Deus. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Tiago 4,17. Estou pecando por negligência. Por um outro lado, o pecado, ele não é só a negligência de fazer uma coisa. É a ação de fazer o que é errado. A gente erra por fazer errado e a gente erra por não fazer o certo. Vamos lá, eu paro de fazer o errado. Eu paro de mentir, eu paro de roubar, eu paro de fazer sexo fora do casamento, eu paro de falar palavrão, eu paro de transgredir o sábado, eu paro com tudo isso. Mas eu ainda negligencio o que é certo. Eu não amo, eu não perdoo nos sentidos mais amplos. É pecado também. Diante da lei, da letra da lei, ninguém pode te acusar de ser assassino, mentiroso, ladrão, transgressor do sábado. Mas diante da verdade do amor, você é um pecador. A transgressão é o mal. A falta do amor é o não bem ao nível da perfeição. Pecado não é só o mal. Pecado é a falta do bem perfeito. Isso tudo, em qualquer nível, em qualquer sentido. Seja no seu pensamento, nos seus objetivos, no seu coração, nas suas palavras ou nas suas atitudes. Tudo isso é pecado. Pecado não precisa acontecer fora do seu coração. Basta ele acontecer no seu coração. O que Jesus ensinou? Se olhar com intenção impura sexualmente para uma outra pessoa que não é sua esposa, que não é casada, etc. e tal, já pecou, já cometeu adultério no coração com ela. Não precisa fazer o adultério. Eu só vou me tornar adúltero no dia que eu for lá e transar com uma mulher casada. Basta pensar. Pecou. Vê como que a lei de Deus é profunda? a lei de Deus não serve só para regulamentar o nosso comportamento, mas para regulamentar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, de acordo com a vontade de Deus. Para eu pecar, não preciso meter uma faca em você. Eu posso te matar com a minha língua, com a minha palavra. E às vezes a gente mata as pessoas com a palavra. Diante disso, irmãos, a gente percebe que transgressão da lei é uma coisa muito mais profunda do que comportamento que eu faço porque eu quero fazer. A semelhança de Adão e Eva. Pecado é algo que está na gente, que vence a gente. Mas tem uma boa notícia. Jesus venceu o pecado. Por nós mesmos, somos todos derrotados. Mas Jesus venceu o pecado. Nunca pecou no que pensou. Já imaginou um ser humano que nunca pensou o mal em sentido de pecado? Já pensou um ser humano que nunca falou um pecado? Nunca, na vida inteira? Jesus. Já pensou um ser humano que nunca fez pecado em nenhum sentido? Jesus. E foi Jesus que se entregou para tirar os nossos pecados. Jesus entregou a Deus uma vida sem nenhum pecado sexual para perdoar os adúlteros, homossexuais, fornicadores, assistem pornografia e todo tipo de mal sexual. Jesus entregou para Deus uma vida que nunca fez nenhuma fofoca, nenhuma mentira, nenhuma desonestidade, para perdoar todos os mentirosos, fofoqueiros, falam maldade dos outros. É por isso que Jesus pode ser o nosso Salvador. Porque ele entregou para Deus uma vida sem pecado. Para salvar aqueles que têm pecado. E nós somos essas pessoas que têm pecado. Talvez eu falei aqui de pecado a semana inteira e eu não falei do seu pecado. Eu não sei. Eu não conheço seu coração, sua mente, seu caráter, seus caminhos, mas Deus conhece. E eu quero dizer que para os seus pecados tem perdão e tem vitória. Mesmo que sejam coisas difíceis para você ou impossíveis para você. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus pode dar vitória para a gente. E essa vitória, a gente vive ela na nossa vida. Pela fé, pela graça, pela misericórdia. Não pela lei. A lei nunca salvou ninguém. Não vai salvar. Mas a graça de Deus salvou todo mundo e vai salvar. Essa manhã, a gente celebra a graça de Deus que prevalece contra o pecado da transgressão. Os pecados que Deus perdoa não são só aqueles pecados que a gente fez porque não queria fazer. Os pecados que Deus perdoa incluem os pecados que a gente pecou porque queria pecar. Tão grande é o amor de Deus. Perdoa quem não merece perdão. Salva quem não merece salvação. Ama quem não merece amor. Esse é o grande Deus que nos salvou do pecado. E Deus vai tirando os pecados e vai transformando a nossa vida. E antes a gente era escravo. Eu comentei um pouco ontem, né? Antes eu era escravo das drogas. Hoje eu não sou mais. Mas quem sabe hoje eu tenho outros pecados que me escravizam. E eu vou buscando a Deus e peço perdão, transformação. E daqui a algum tempo eu vou olhar para trás os pecados que eu tenho hoje. Eu vou dizer assim, aqueles pecados são coisas do passado. E Deus vai transformando a nossa vida. De glória em glória, de fé em fé. E Deus vai pegar a pessoa mentirosa e fazer ela verdadeira. Deus vai pegar a pessoa transgressora do sábado e fazer ela guardadora do sábado. Deus vai pegar a pessoa maliciosa e fazer ela pura. Deus vai pegar a pessoa ruim e fazer dela pessoa boa. Pela graça e misericórdia infinita de Jesus Cristo. Vocês querem ser essas pessoas? Cada vez mais. Esse processo não tem fim. Vocês estão decidindo pelo batismo hoje. Estão felizes? Sim. A decisão começa hoje. E vocês vão caminhar nela o resto da vida de vocês. Amando a Deus, amando as pessoas. E quando vocês pecarem, peçam perdão a Deus. Não brinquem com o pecado. Pecado é coisa séria. Toda desgraça do mundo é fruto de um pecado. Que para alguns parece ser bem simples, comer uma fruta. Não parece simples? Desobedecer a Deus, mesmo que seja o mínimo, é algo terrível, horrível, que a gente deve se afastar de todo o nosso coração e de toda a nossa força. É se afastar do pecado, não é amar o pecado, louvar o pecado e conviver bem com o pecado. Mesmo que seja o pecado que é meu. O meu pecado é podre, o meu pecado é mau e eu não quero o meu pecado. É por isso que eu me entrego nas mãos de Deus em Jesus Cristo. Se entreguem a Deus, renovem os votos de vocês que vocês já fizeram com Deus. Aqueles que vão se batizar hoje à tarde, orem a Deus. Entendam a verdade, a vontade dele para vocês serem fiéis e felizes desde agora e para todo sempre em nome de Jesus. Amém. Você precisa da graça de Deus? A gente tem conversado essa semana? Para o perdão dos pecados e vitória contra o pecado? Sim? Vamos nos colocar em pé então, vamos orar. Papai do céu maravilhoso e eterno, muito obrigado porque a tua graça vence o pecado na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor perdoa não só os erros que a gente comete porque não consegue não cometer, mas porque o Senhor nos perdoa os pecados que quisemos cometer, Pai. Mas nós não queremos mais, Senhor. Muitas vezes nós escolhemos o pecado, Pai, conhecendo a tua lei, a verdade. Mas nós te pedimos perdão por isso e transformação do íntimo da nossa alma, Pai. Converte a gente, nós seremos convertidos, Pai. Dá a nós um novo coração pelo teu Espírito e pela tua graça. E que de posse desse novo coração possamos guardar a tua lei em amor a ti, em amor às pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado.